8, 1, 0, a base pela esquerda, pista 1, 0. Do Rio Ciente, visual com tráfego, ajuste a 1017, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 9, 8, 1, 3305, solo zona 7, direita solo, 121, no decimal 1. Solo 9810, no zero, tempo autorizado, pista no zero, 200 graus, 129. Positivo. Por gentileza, haveria a possibilidade de desligar o PAP para treinamento? Infelizmente não, comandante. E eu estou sem um controle automático, vou ter que solicitar a elétrica, vai demorar uns 10 minutos para eles desligarem. E daí a gente já está no estacionamento, não precisa não. Falou, muito obrigado. Nada. Rio no solo 20, direita solo 121, no decimal 1. Desculpa aí não ter conseguido ajudar aí no treinamento. Imagina. Obrigado aí pela decisão 219. Torre Salvador, o Azul 5097, boa noite, Ponte Serra, dando 0 Tom. Cruzeiro 97, autorizado. Ingresso de colagem 10, 90 graus, 8, 9. Autorizado, ingresso de colagem 10, 90. Azul 5097, decola 227, controle 1198. 1198, azul 5097, você. Padu, boa noite, azul 5097, decola Dael, cruza 1300. Boa noite, azul 5097, contato radar, suba para o nível 340, saída Dael. 340 Adael, com azul 597. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, na ponta. Boa noite, Rio 5972, acione identificação dessa via, chegada a Bonf para 2 mil pés, o QNH 1017. Boa noite, 1170, acione identificação, autorizado pro de ITAP, QNH 1017, desça para o nível 050. Vem na prova de ITAP, legal 050, comigo. voador, muito boa noite. Eu vou 9096, eu sei na segunda ponta de espera da 190. No 096 autorizado. Ingresso decolagem 10, 190 graus, 109. A linha decola, 190, 190. Rio 5972, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizado final de ILS da 10 Rio 5972, Palmará, estabilizado. Boa noite, Gono 246, acione identificação, desça para o nível 060, na chegada Bonfio, QNH 10017. Salvador, Xané 6224, em Curativo. Xané 6224, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 070, ou QNH 1017. Dessa via, chegada a Mari, nível 070, ou ajuste 0. No 096 aos 38, controle 198, bom voo. 198, boa. Só ligou no 096, decolou na Momo. 096, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. 370 Momo, no 096. Salvador, boa noite, Trip 5595, está em contato radar, uma milha para a posição Conde, Voi Pro de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, QNH 1017, reporte no ponto ideal de descida. Noite Azul 4235, acione identificação desse via chegada Bonf para o nível 080, o QNH 1017. Após etapa e desça via para 2.000 pés do QNH 1017. Após etapa, 2.000 pés, 1017, 1177. meia, desça via para 4 mil pés. QNH 1018 agora, vou no 246. Sente autorizado o desvio, gol no 246. Sim, obrigado. Rio 5972, corrige PNH, agora 1018, Salvador. Grato, 1018. Gol no 1170 e foco PNH agora em Salvador, 1018. Sente, 1018. Xanema 224, desça para o nível 050. 050, tá sentindo PNH, Uno 246, reduza para 2209. 2209, jogou na 246. Rio 5972, estabilizando o localizador. Rio 5972, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, até já, grato. Até. Autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizado no localizador. É autorizado, ILS X-Ray, importante estabilizado. Xanema 224, desça ver para 2000 pés, QNH 1018, reduza para 2209. 72000 pés, ajuste 018, 2209, Xanema 224. Vetoração para sequenciamento, curva direita por a 235, o limite radial 290 do VOR de Salvador. Direita 235, o limite 290 de Salvador. Vamos na 246. 1096, chame o centro Recife em 1, 26.85, alterno no 25.45. Com a 235, desça para o nível 050. Boa noite, gol no 888, acione a identificação para chegar na chegada bom. Inicialmente, desça para o nível 150, QNH 1018. Olha, Drip 5, ciclo 5, no ponto de altitude. Drip 5, ciclo 5, desça para o nível 060, QNH 1018. Drip 5, ciclo 5, Polo 57. Meia, curva esquerda, proa 215, limite ao localizador. Esquerda 215, limitado ao localizador, vou na 246. Estabilizado, gol 1170. Gol 1170, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Oceano 6224, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, pistão na zero, vai reportar no localizador, Oceano 6224. 1246, desça para 2000 pés, QNH 109. 2000, 1009, agora 2246. Zucco 235, desça para 4000 pés. Torre, boa noite. Gol 1970. Gol 1970 ainda na frequência do controle. Torre, boa noite. Gol 1970. Gol 1970, segundo, continua aguardando pista livre. Vem aguardando a pista livre. Gol 160, limitado lá, seu gol na 246. Gol 1888, desça para o nível 130. 130, gol 1888. 246, continue curva esquerda para o 130. Autorizado final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. 130, autorizado ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado. Gol 1241. Solo. Salvador, boa noite. Rio, segundo na frente 2, livrando a 10. Estou no localizador da pista do carro. Xenemia 224, complete aproximação, chame Torre 18, decimal 95. Torre 18, decimal 95, Xenemia 224. 5972. Desça para o nível 050 e autorizado proa de pelo. Nick 5 Gol no 888, desça para o nível 060. 060, gol no 888. Ok. É, a frequência do solo 219? 1211, grato. Se possível, inicie a redução 1809. Iniciando a redução, agora 246. Torre Salvador, Oceano 6224, passou outra marca, baixou para voo visual da pista. Confirme, quem chamou? Oceano 6224. 6224, continua aí. E agora, pista livre, ajuste Salvador 2018. Olha a pista livre, Oceano 6224. Direita, solo, 121, decimal 1. Direita e 121, gol 1170. 1888, reduza para 2209. Reduzir para 220, gol 1880. Pouso autorizado. Ajuste 018, autorizado, pouso autorizado, chanelinha 224. Estabilizar no localizador. Decuí 5515, desça para 4 mil pés até pelo e após via para 2 mil pés, o QNH no 08, trip 55 no 5. Trip 5 no 6, gente. É 3 no 3 da cola imediata? Afirma. Após o Fokker sendo a sua companhia na curta, agilize manobras, a Lima tem. Após o Fokker se mantendo 063 no 3. Emitor em Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, obrigado, até daqui a pouco. 1 no 2, 4 6. Boa noite, Gol no 970. Acione a identificação desta via chegada a Mari para o nível 070, QNH no 018. 070, via chegada, 1908, ajuste, autorizaria da presença do WhatsApp. Autorizado, Gol no 970. Muito obrigado, Gol no 970. 08 Fogo Disney, mantém, hold shot. Roger 1-0, direto Fogo. Sou em Salvador, boa noite, Gol no 246, LS, pistola 0. No 246 avistado, continue, aguarde pista livre, informa 320, ingressando para decolagem imediata. Ciente, Gol no 246. 6224, 53, direita, solo 1-2-1-1. Livre direito, solo 2-1-1, 6224. Gol no 970, desça para o nível 050. 050, 970. É 313, autorizado a decolagem, 70 graus, 8 nós. A iniciando. No 246, só confirmando, já tá baixado, checado? Afirmou. Gente, o ajuste em Salvador no 0 no 8, 1 no 8, 0 graus, 0 8 nós, tem pouso autorizado. Livre pouso, piso tá 1 no 0, 1 no 0, 1 no 8 na altímetro, gol no 2, 4. 5 segundos, 5, vetoração final ILS X-ray, pistão no 0, curva esquerda, pro A205, limite ao localizador. 5-5-5, ciente para 205, limitado pelo localizador. Salvador, boa noite, Oxenay 6303. Boa noite, Oxenay 6303, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, 6303. Com a 235, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Acione a identificação, autorizado pro de ITAP, desça para o nível 060, QNH 1018. Sim, 1018, direto ITAP, descendo para 060, 131-78. 888, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. Manterá presente pro limitado pelo localizador, gol no 888. 5-5 no 5, possível iniciar redução, 1-7-0 nós. 5-5 no 5, iniciando a redução, você se atenta. Papa 0-8-4, clear take-off runway 1-0, 1-7-0 degrees, 0-8 knots. Clear for take-off runway 1-0, up at 0-8-4. Boa noite, 4235, continue aguardando pista livre, informo 330 adicionando rolagem. Sem colo 5 já interceptando e avistando. Azul 4235, atenta a esteira, pouso autorizado. 200 graus, 89. Livre pouso, 0 0 0 0 0 call Salvador de Passão, frequency 119.18, have a good trip. 1190 for Europa 04. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, o trip 5505, boa noite. 5505, boa. 1018 no ajuste, continue aguardando pista livre. 5505, gente. Ajustado, ajuste fazer a noite. Autorizado de 0770, precisa mais. Salvador, Europa 084, good evening, crossing now 2,200 feet, climbing flyway 370. Boa noite, 88, curva esquerda, Bruno 30, autorizado, final ILS X-Ray, estão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Esquerda, 130, livre o localizador, voo no 888. Europa 084, good evening, radar contact, climb to flight level 370, book a departure. Fuka departure, climbing flyway 370, 084. Azul 4235, Salvador 59, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 21, 1. O 970, desça via para 2000 pés, QNH 1018, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000-08, autorizado X-Ray, 1970 da Gol. 3178, desça para o nível 050. Para 050, 3178, proíba. O TRIP 9958, desça para o nível 060. Autorizado 060, 35-9958. Está estabilizado em LS, o voo no 888. Voo no 888, chame Torres, Salvador em 198, decimal 95. Torres 895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, bom dia, Gol 982, passando externo embaixo travado. 888, pouso autorizado, 10. 180 graus, 10-9. Livre pouso na 0, Gol 982. Trip, mantém a posição, chama solo, 121 no 1. Mantém a chamada. Chama 3, zona 3, chama do centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. 25, 133, 95, boa noite. Vigindo primária, 125, decimal 1, boa noite. 25, 1, boa. Da 3178 após TAP, dessa via para 2000 pés no General no 018. Após TAP, via 3178, 1018. Trip 9958, desça para 3000 pés, General no 018. 3000 pés, estando no 018, Trip 9958. Estabilizado final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, terceiro via 3178, obrigado. 121, decimal 1. 121, obrigado. Estabilizado, 970 da Gol. 1970, chame de Torres, Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, 970 da Gol, passando o marcador externo, baixado, travado. Gente, 1970, tráfego avistado, ajuste em Salvador no 018, 180 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 1970. Europa 084, contact Heathrow entering. 126.85, if unable, 125.45. 126.85, if unable, 125.45, Europa 084. Boa noite, obrigado. Boa noite. Nosso 58, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2000 pés, reporte estabilizado, autorizado ILS X-Ray, pistão 1-0, Salvador, TP 99-50. Estabilizando o localizador, T3178 com aeródromo à vista. T3178, chame Torres, Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Momento confuso. Nove sete zero, solo 08, direita, solo 121, decimal 1. 21, decimal 1, ou 2, é 1970. Ô, Torre Salvador, bom dia, 3178, localizador. 3178, continue aguardando a autorização de pouso. Pouso autorizado, pista 10, 160 graus. 160 graus. 89.018 na justiça. Afirmativo, passeio de serra, baixado e trabalho, da 3178. Torre Salvador em 18, decimal 95. 18, decimal 95, boa noite, 19.95. Boa noite. Corre Salvador, muito boa noite, trip 9958, estabilizou no LS X-Way da 1-0. Trip boa, segundo ajuste 1018. Ok, número 2, ajustado 1-0 no 8-9950. 2178, no solo 12, direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 1, 3, 1, 7, 8. Passou externo, baixar travado, trip 9958. Gente, trip 9958. Ajuste no 08, 180 graus. 612, pouso autorizado no 0. Ok, livre pouso, pista no 0, trip 9958. .305 após o pouso do ATR na curta, ali mantém. Após ATR na curta, pousar ali, mantém 9958, no solo de Salvador, zona 5, direita, solo 121, decimal 1. Direita com 121, boa noite, obrigado, 9958. Autorizada a decolagem, 80 graus, 62.